Sufoca. O humor brasileiro está uma merda. Estamos aqui para provar isso. Aí é foda, né? Já começou bem, né? Começou cagando. De volta mais um programa Wordbang, hoje com a presença inoxidável dele. Inoxidável? Não, inoxidável dele. Eu já deixei até uns adjetivos bons aqui pra ver. Na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro. Eu vou voltar pra depressão, tomar meu Rivotril. Ao meu lado direito, aquele menino que no começo do programa era apenas um anjo moreno. Hoje ele é o Eduardo Cullen do Beraldo. Porra! E do Beraldo, não. E Fabrício. Não, Fabrício. Lá, como é? Do Fabrício, do Detran. Não é irmão senhor Fabrício? Não é irmão senhor Fabrício? Não, senhor Fabrício. Ele é o Eduardo Cullen de Fabrício. Dá uma... Ele já quase tá várias chupadas. É um deus do Olimpo. É o novo galã da rapaziada, pô. É o... Como é o vampiro do Crepúsculo, né? Ah, é o Crepúsculo. É quem está ao lado do Mano Breno, também um sujeito que é um cabra romântico, a moda antiga, o Romeu, né? Aquele que já foi dançarino de Weekend Dance, esse Paquito da Xuxa. E agora está com um bigodinho à la oriental. Tá bonito. Tá estilo aqueles cavaleiros medieval, Tom Cruise. Não, sério mesmo, se ele tirar a barba e deixar só a bigode, ele vai ficar parecendo o Johnny Depp quando fez o Donnie Brasco, que é ele e o Al Pacino, tá ligado? Você já assistiu esse filme? Então, o belo demais, tá parecendo Johnny Depp, velho. Vou então deixar tá o bigode bem, pra pelada, velho. Sério, velho? Sou foda! E aí, demais! Eu voltei, Mr. Hérbito, com suas vozes maravilhosas e com um beijo sabor de tangerina! Chocolate, porra. Esse cara caramelo. Mas agora é tangerina, hein? E agora, no programa número 3, programa número 37, o tema hoje é... O tema hoje é o que a gente quiser. Porra, esse tema é legal, ver o que a gente quiser, velho. É, na verdade o tema era pra ser álcool e metal, né? Vai ser álcool, metal, carnaval e férias, meu filho. Sexo anal, chupar um cuipar, sei o que, não sei o que lá. Eu quero saber quem é que transa, nessa porra. Sexo anal. Chupar um cu e pá, não sei o que lá, e transar mesmo, e comer vaginas e tudo mais. E você que tá ouvindo esse programa, você pode participar no morredbanger.blog, blogspot.com, velho. Já era, blogspot, né? Já era blogspot. Isso assim, nome de pobreza. E aquele de pobreza, velho. E aquele Daniel, ele... Eu falo as paradas, ó, oh, porra, tá no blog. Quem ele... É aquele que parece uma mulher? Não, ele dispensa, ele parece essa mulher. Ele é gente fina, pô. Só porque ele tem cabelo grande. A primeira vez que eu vi a foto dele, eu falei, porra, quem é essa? Pera aí, essa pô, mulher que aparece o Guangor aí do Street Fighter, meu irmão. O cara aparece o jamaicano, pô. Aí depois que eu vi, eu pensei que era uma negona, pô. Porque ele tem um cabelo cacheado pra caralho. Cacheadinho, parece miojo, pô. Ele parece o Guangor do Final Fight, quem jogou aquele jogo do Super Nintendo. Ele é gente fina, eu converso pra caramba com ele. Eu não. Nem eu. É legal, velho. Já tivemos o começo tenebroso já, porque foi no aniversário do Ademar, né? Aí tinha aquele nosso Torcuto, né? Dê seus parabéns, né? Aí, tipo, quando eu falei, e aí, Ademar, parabéns aí, porra, primeiro, pô. Aí, Leandro, parabéns aí, porra, e pau no cu do primeiro, pô. Aí, eu fiz dispense, porra, aí ele, porra, Breno, já se fudeu, porra, aí, se quiser adicionar aí, pô. Aí eu tenho embaixo, quero não, pô. Porra, que amizade da porra, né, velho? Que é uma maneira muito bacana de tratar os ouvintes, aí, o mano Breno, sempre simpático. Aí ele, porra, Breno, tá donzelo também na vida real, eu sou, pô. Na vida real, tem uma vida à parte dessa? É, pô. Teve até uma situação aí que ele chegou pra Everton o Daniel chegou pra Everton e mandou um vídeo de uma criança que matou um passarinho sem querer. Pô, ele mandou um vídeo, ele pensava que ia morrer de rir, né? Mas minha irmã, eu não gostei não, velho. O vídeo é... Eu não gostei não, mas véio. Ele tá até hoje achando que tu chorou mesmo, tá ligado? É, velho. Mas assim, na moral, pô, o pirra começou a chorar, pô. Botando a mão pro céu assim, Deus, por que aconteceu isso comigo? Aí o meu irmão, eu não vi graça não. Eu sou sinistro. Tive a Meu irmão, aquele negócio, pô. Nem é isso, pelo fato do cara achar uma parada engraçada, não quer dizer que o cara acha bem feito, não, pô. Tipo, aquele. Tem uns aleijados que são muito engraçados andando, meu irmão. Eu no ônibus tocando a discoteca do caralho, o cara andando, eu olhei e fiz. Meu irmão, eu tava contigo, Orlando, no ônibus que eu fiz. Que estilo do caralho, meu irmão, aquele cara. E depois que eu me liguei que tinha problema nas duas pernas, pô. Por isso que ele andava daquele jeito, pô. Isso foi onde? Na Caxangá, pô. Tipo aquele filho da mulher que, tipo, ela tá dando normal assim, de repente, como é que é a música? Isso aqui é muito foda. Bota no microfone. Porra, puta que pariu, que tá lembrando a música, pô. Todas te provaram, não conseguem esquecer. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer. Todas te provaram, não conseguem esquecer. Pra te... E a trilha da semana é Sou Foda, velho. Tchac, tchac, tchac, tchac. Ei, mas eu sou foda. Ei, meu irmão, aquele Sou Foda do Brasileirinho, rápido pra cacete. É horrível, Daniel. Aquele ficou escroto. Vai tá tudo na trilha. E do metal também. Na trilha no fundo. Quem foi que fez aquele do metal, hein? Não sei, velho. Mas o metal ficou foda. O Slipknot tem o do Offspring, que eu e o Breno viu aqui. Meu irmão, tem uns 20 links aqui que eu não postei. O mais foda foi do Nirvana, velho. 19. Na moral, pô. É aquela música do Nirvana também. Dragon Force. Esse moleque tem espírito. Dragon Force ficou foda, velho. Eu sou sinistro. Quem é aquele doido lá, o negão lá do Sou Foda? É o Vitor, pô. Sim, mas ele é da onde? Tem o Orkut dele. O Orkut não. O Twitter dele já sacasse? Não. É foda, velho. Mas o Twitter dele é um que é Sou Foda? É foda, não. É não sei o que, foda. Avassalador, um negócio desse. E assim. É, velho. Vou catar depois. Inclusive, né? Tem uma entrevista dele até interessante aí. Todos esses vídeos. Ele é do Rio de Janeiro, tá... É do Rio de Janeiro, cara. Todos esses vídeos que a gente tá falando aí, pode vai estar tá no. Ele no fala xoxota. Xoxota. Não, é xoxota, sim. É xoxota. Não, aí é viado. Xoxota. quer ver se o cara é viado, se ele disser assim, xoxota, e depois comi um prato de chuchu assistindo a Xuxa. Xoxota, é melhor, é melhor o teste, Xuxa. É melhor o teste do chiclete, velho. Chiclete não tem pra onde não, velho. Não, é porque tem que ter aquele bicão assim, né? Ah, é por isso que o francês é tudo frango, porque fala. É, manda um francês falar chiclete, pô. Vai falar chiclete. É chiclete. Chiclete. Chiclete. Chiclete. Parece que tá mastigando bostas. É, mas tá com uma glande na boca, velho. Parece que ficou com coisa e ficou no dente, velho. Uma glande presa no buraco do dente. Caralho. Mas pra começar bem esse programa, eu queria um quadro sensacional aqui, velho. Qual é? Que é o teste auditivo, velho. Teste auditivo? Que porra é essa? Você vai entender, meu irmão. Pera aí. Já vem merda. É uma merda interessante. Esculacho seu amante e até o teu picante. Sim, eu queria agradecer primeiramente. Queria agradecer a quando estava conversando a Vossa Senhoria Orleans, a Vossa Senhoria Ítalo. Eu não sei se o senhor estava. Estavam todos conectados ao Escape. O Escape. E mais o MSN de vocês estavam abertos. Aí eu entrei pra falar com o Pani. Ah. Aí Pani também tava conversando, não foi? Do quê? No Escape? Não sei, vocês estavam conversando sim, aqui. Sim, sim. Mas foi uma merda. Pronto. Aí eu disse: oi, Pani, me diz aí quais são os assuntos. Comecei a puxar assunto, coisa pra caramba. Ela não disse um oi. Parabéns. Skype, porra. Sim, porra, mas porra, meu irmão. Pô, o meu MSN mesmo. Pra caralho, não, mas o meu MSN não. Mesmo já eu é desabilitado. Vou... Chamar atenção e barulho, velho. Não, velho, o seu. Eu você... não escuto não. Pulo, nem você, nada, não, você tá ligado? Você entra como um fantasma, dude, porque do nada você aparece assim. E aí, tudo beleza? Eu digo, meu e irmão, aí, demais. Eu fico arretado esse povo entra fantasma, dude. Depois o cara diz: não, tu não fala comigo. Não, pô, eu vou explicar. Entra fantasma, é porque caralho. Quando a Pani fala comigo, a atenção dela tá totalmente voltada pra mim. Ah, então desculpa, Pani. Você. Ah, entendi. Acabou o assunto. Isso é o seguinte, é o teste auditivo, velho. Pra saber se quem escuta essa porra é tão escroto feito a gente que escuta esse tipo de merda quando vê uma música, né, velho? E é a música do Dire Street. É a música do Dire Street, Down to the Waterline. A gente vai botar a música pra rolar e vai dar um tempo pro ouvinte raciocinar o que porra ele fala, né? Ó, quem tá aqui também é Maria Bethânia, né? Daqui a pouco a gente fala com ela. Maria Bethânia, dê uma palhinha aí. Quem me chamou não vai querer voltar pro ninho. É o Caetano. Aí, Maria Bethânia. Cadê o Caetano? Desenvolvi essa voz, mano. Ai, caralho. É evolução, tá ligado? Mas vamos lá, vamos lá, vê se alguém entende. Se alguém entende a parada agora. Não sei não, velho. Uou! Sim, bota aí, Dire Street. Bota aí, agora todo mundo presta atenção nessa porra aí. Agora. Quem fala o que é ainda, né? Mano Breno. O que é que você entendeu aí dessa estrofe maravilhosa aí? Rola na chana e eu can see, véi. Ficou massa. Rola na chana e you can na see. Na verdade, pô, é por aí. Mas ele fala, mama uma chola, pô. Pode perceber, não, pô. Ó a dicção aqui, ó, pô. É uma machola, é mama chola, velho. Uma machola, pô. Então mama você não entendeu, velho. Você se fudeu, velho. Você não tem senso de humor, velho. Tem várias, tem a do Paramount mesmo, pô. É, né? Tem várias, pô. Tá, cada programa a gente vai colocar um teste auditivo, velho. Tem umas do Edguy aí também. É, tem uma do uma música do Dream Theater aqui. Só não pode dar resposta, pô. Não, tem uma do Dream Theater que é do. Acho que é sendo do aquele CD, se chama For Memory. É um grandão que eu fizeram ao vivo, segundo tudo ao vivo. Aí, meu irmão, ele fala mostrou essa parada. Eu não consigo mais ouvir Ben is... Virou pênis. Meu irmão, obrigado, velho. Meu irmão, eu faço a música. Me dá vergonha. Carnaval, né, velho? Rolou carnaval aí. Carnaval e cachaça tem tudo a ver. Assim. Fala no microfone, né, animal? Assim, é que mas nesse carnaval eu nunca vi tanto viado, velho. Puta que pariu. Vá pra feira japonesa. Vá pra feira japonesa. Mas esse foi demais. Mas na moral, é porque tá tendo uma mistura aí de o povo colorido, família Restart, os emo e o povo viado. Parece que tá sendo um aglomerado só, né? Tá saindo do mesmo container. Então vocês vão pra ganhar mais força, fábrica. É tipo uma revolução industrial, pô. Só que irmão, vai ter uma época que os frangos vão bater nos héteros, pô. Que os caras vão ser tão numerosos que vão dar na gente, pô. Aí vai ser foda, O cara vai ter que se esconder, pô. Vai ser um cara vestido de mulher com força de homem. Não, pô, é a quantidade, meu velho. A maioria frango faz tá subindo de um jeito que vai ter mais frango do que homem, pô. O cara pra comer uma mulher vai ter que ser escondido, pô. Caralho, o cara chega no... o cara dava o cu escondido, tá? É, e vai ser o contrário. O cara chegar no motel aí e fala, quem é isso daí do seu lado? Aí tá sua mulher de bigode. O cara vê uma mulher grávida. Escondida. Oxe, mas essa mulher tá grávida como, velho? É. Eu não, porra. Ela porque os bebês vão ser tudo feito no cu dos frangão, já aí. Caralho, vai sair pela cloaca, dude. É, pô, vão criar um negócio. Vai virar um útero dentro do cu dos frangos. Uma cuceta. A merda vai desenvolver em céfalo e membros, pô. Na boa, velho. Eu tô achando que o mundo vai acabar quando os frangos começar a inventar um jeito de ter filho aí pelo cu, velho. Foda. E meu irmão, pelo tamanho do negócio que os caras botam na bunda, velho. Aquele cara que quebra o vidro na bunda mesmo. É o copo, né? Aquele... É uma lapa de vidro. Tá a lapa de vidro do caralho. É, meu irmão, aquele parece mais um copo de chope, pô. Isso, é, aquele vidro, parece copo aquele de chope maior. Pô. Vidro de maionese. Agora, tá se tivesse uma asa ali do lado, assim, do copo, eu não entrava, não. Isso me faz lembrar a tela de filosofia que eu tive, falando sobre a educação sexual na Grécia, né? Que naquele tempo, homem pegar homem é uma coisa, não é coisa tão banal, né? É porque mulher era um negócio tão... Só pra procriar, pô. Tão nojento que ele só comia pra ter filho. Pra ter filho, pronto. Sexo com amor era acontece. Com outro macho. Sexo anal. Não, falando sério, falando sério. Par, tem que ser Elcimar, cara. Elcimar me disse, porque parada do Romano na Grécia, o pessoal, quando ia pras batalhas, dormiam todo mundo junto, em cima do outro, nu mesmo. Ah, é, pô. Tinha lá as orgias, sabe mesmo, dos caras, que era como se eles estivessem trocando a força. Algo assim, meio... É, o cara já imaginasse, velho, o cara... É, mas tá, tem isso mesmo. O cara botando um por outro, que a força esteja com você. Pô, porra, Italinha, tu saca muito de vocal aí, pô. Deixa eu comer teu cozinho, pô. Tá bem. Pra eu aprender um pouquinho, liga aí. Caralho. Foda os esquimó, meu velho. Que doa a mulher assim, pô. Mas isso é questão cultural, cara. Mas sabe qual é a onda, pô? O que o cara vai vendo é que o safado sempre é o homem, pô. Por que tu acha que os caras dão a mulher por quê? Porque o cara quer comer a dos outros já, pô. Foda, tá ligado que é as mulheres. É, como é esse país aí, pô? As mulheres esquimós, elas já esboçaram até uma luta contra isso, tá ligado? Porque é um estupro, tá ligado? É foda. Cara, mulher, eu quero comer Silvana. Tu vai ter que dar prostácio. Se ele é casado com ela, pô. Vai fazer essa desfeita, né? Não, fica o meu pelos extremos, né? Eu como tudo, como a mina. Mas só que a mulher já é quando mesmo. O foda mas é a mulher é querer, mulher tá ligado? Feito objeto. Ligado, feito objeto, mas, assim, a mulher é um objeto. Deve ser essa visão. Mas sabe o que é foda, pô? É as mulheres extremamente feministas que usam isso como exemplo, tá ligado? É uma burrice do caralho, tá ligado? Aqui no ocidente é chamado de suruba. Pronto. Outra é, mas casal. Suruba é uma coisa consciente. Swing, é, pô, mas é. Mulher swing, geralmente pô. Quer também, pô. Sim, mulher não quer, vai com as porra tá dessa sem querer. Querer é uma beleza, velho. Agora. Cadê a Eloá pra dizer negócio dele? Ela morreu, não foi Eloá? Tá em Lisboa. Tá em Lisboa, é. Tá comendo... uma terra da sacanagem. Na só vai pegar a preta da Rola Grande lá, velho. É, velho. Tá bom, mexendo. A foda aqui tá que tá sem roteiro, velho. Pronto, deixa eu falar agora. Agora volta o tema aí. Qual era o tema? Não, o Breno. Deixa o Breno falar. Aí tu edita e coloca na hora que eu falei, tá ligado? O tema era de viadagem aí, você. É, mas fala aí. Aí eu assistindo a aula de filosofia, aí meu professor falando da... Caralho, filho, faz tempo pra então, caralho. Tá ligado? Vai, fala aí. Vai falando da aula de filosofia. Aí ele falando da educação sexual... Fala no microfone, pô. Da Grécia, assim, né? Falou que homem pegava homem é normal. Mas ele falou que a corrente filosófica dos cínicos, o cinismo lá, é exatamente contra o homossexualismo. Entendeu? Então, e, mas vamos lá, fala aí. Aí os cínicos eram contra comer contra bunda de homem. Homem comer bunda de homem. Os cínicos eram cínicos pra caralho. Eles tiravam onda mesmo. Muito foda, velho. Muito foda. Os cínicos eram foda, pô. Aham. Uhum. Aí, tipo, eles eram a favor tudo que era natural. Ou seja, chula na chana, tá? Petecação e mulher. Nada de. Vadiagem. Cagar na rua, vadiagem total, o cínico. É, pô, tá. Os caras cagavam na rua. Tá ligado que a ideia do Chaves é um personagem que existiu, um cínico. Foi tá que ligado? Morava dentro de um barril. Morava dentro de um barril, cagava na rua e batia a punheta no meio da galera. Assim. É, é, pô, era, pô. Não era um filósofo, não, né? Pô. Não era Diógenes, não. Era Diógenes. Diógenes, né? Pronto. Era sério, Diógenes. Isso no México? É, no México. E Alexandre não, o Grande, pô, não, na, pô, na Grécia. Alexandre o Grande chegou pra ele. Oxi, velho, sabia. Aí, ele disse: porra, olha, admire, pai, falou umas coisas pra ele. Aí não, quis pagar ele pra. É, eu quero aprender com você, eu faço o que você quiser, pô. Ele fez: saia da frente do meu sol, que ele tava fazendo sombra nele, pô. Só saia da frente do meu sol. Ele falou assim: não me tire o que não pode me dar, pô. É. Tá ligado? Caralho, doido. Foi, pô. Aí o que acontece? O professor falando sobre isso, né, na sala, um papo muito interessante. Aí um frango já ficou puto já. Aí tipo, não, tipo, eu não, até aí eu não sabia, não chegou aí. Até não aí, acho isso. Até aí eu não sabia quem era frango, quem era sapata, eu não sabia de porra nenhuma, pô. Mas quando ele fala assim, mas sério mesmo, pessoal, o que é que um esperma vai encontrar no ânus de um homem? Fezes! Fezes! Aí eu, puta que pariu, velho. O cara vai parir o que com o cu? O professor um falou isso. Foi, meu irmão. Eu olhei pro lado assim, eu fiz: puta que pariu, ele pode dizer isso, meu irmão. E os caras, os frangos, tudo vermelho assim de raiva, pô. Extremamente emputecido. E eu ri pra caralho, meu irmão. Eu teria rido. Puta que pariu. Na faculdade, véio. Na faculdade, porra. Ele disse assim mesmo, vai assim parir. Assim mesmo, pô. Foi mesmo, pô. Puta que pariu, olha assim. Aí se eu fosse, eu se eu usar camisinha, nada. Cara, é, velho. Então, assim, na moral, que os frangos. Sabe o que? Ana Maria já comeu Ana Maria de chocolate, que é preto por fora e por dentro vem o recheio branco. Já, velho. Como é que é o nome? Não, o de chocolate é preto, pô. Não, é o de. Baunilha. De baunilha, lá. Que é preto por fora e baunilha por dentro. É a mesma Ximaria, coisa, véio. É fazer cagar Ana Maria de baunilha. Meu irmão, velho, e quando ele falou que. O que uma vagina vai contrair outra vagina, meu irmão. Meu irmão, ele começou a fazer um humor stand-up de acordo com a penetração pênis-ânus, velho. Pênis-ânus? Tá ligado? Foi foda, meu irmão. Foda. Literalmente. Tipo, uma aula altamente preconceitual. Preconceituoso, pô. Não, mas em nenhum momento ele disse que frango não presta. Ele tava falando do sentido. Ele tava falando. Cholação de cu, tá? Não, ligado? Ele tava falando em relação à história também, né? Do cínico, pô, porque. Ele tá falando em questão de relação natural. Mas existe frango até no mundo animal, pô. Pois é, claro, pô. Cachorro claro, mesmo. Cachorro, frango. Cachorro não, a respeito de cachorro, só porque ele não veio hoje, né, velho? Falar nisso, tá rolando um grande evento aí nos Estados Unidos. É uma festa boa pra cachorro, velho. Vou colocar aqui, velho. Porra, é isso, velho. Uma festa boa pra cachorro, velho. Pra o Neymar? Por aí, velho. Olha, cachorros ganham nova balada. Cachorros ganham nova balada em Nova York, ó. Saca aí, velho. Uma balada boa pra cachorro. Empresário empresário americano cria uma boa arte para salvar o fim de semana pacato dos melhores amigos do homem. Nova York tem pelo menos 500 mil cachorros. A maioria fica presa nos pequenos apartamentos. Mas essa vida agora é coisa do passado. A vida de cão, né? Tudo graças a esta boate feita apenas para eles. Enquanto os donos se divertem nas ruas da Big Apple, o naipe dos cachorros que é o bicho. Os donos aproveitam tudo por apenas 25 dólares por noite. 50 pontos só, né? Irmão, o DJ, pô. Eles ainda ganham comidas e bebidas exclusivas. Nesta balada, quem manda são os bichos. A boate abriu em janeiro e desde então tudo é festa. Os cachorros devem se comer que só o cara é. Cachorrada, hein? O que deve ser, o que deve ser no o banheiro, povo, pô. E os cachorros metendo. Cara, já criar uma boate pra o que cachorro, eu tenho pra porra. Dizer sobre isso é que daqui pra morrer vou ver de tudo, velho. Mas o pior, tá ligado? O pior não são as pessoas que levam o cachorro. Não são quem criou, tá ligado? São as pessoas que levam o cachorro aí. Mas meu irmão, velho. É o cara porque que criou, tá que com a visão. O cara que criou isso é genial, né, pô. Que ele fez, porra, tem idiota pra isso, então eu vou fazer e vou encher o cu de grana. É foda, cara, mesmo. Agora, é porra, mesmo. A galera que. Na moral, o tsunami não era pra ter sido no Japão, não era pra ter sido em Nova York, né? É pra ter sido aqui, pô. Não é foda, né? Mas atingiu. Esse foi um metro abaixo do nível do mapa. Oxe, não tem tsunami aqui, pronto. Deitou, é, acabou, pô. Tudo aqui, tá não, a primeira coisa que eu ia fazer, daqui a 10 minutos, dar um aviso. Lá vem um tsunami. Na moral, eu pegava, roubava uma bicicleta de quem seja quem fosse aí na rua. Ia pra Livraria Cultura, pegava os CD tudo assim, a lep, lep, lep. Morrer, tu ia morrer lá, porra. Ia morrer. A onda a 600, 700 km por hora. E o mal daqui parece que Nova York, algum país assim, vai ser atingido ainda, pô. A costa leste dos Estados Unidos. Pronto, pô. Já tá tipo avisado já, ó. Vocês vão deitar, porra. Vamos ver quem vai sair de lá. Califórnia, ó. Outra, se bater, baixou depois do Equador, meu velho. Chega no Brasil, pô. É, vai pegar o Brasil e pegar a África. Mas, meu irmão, o Brasil é muito. É um país muito ruim mesmo, viu? Não, porque essa chegando, não pega o Brasil, não. O Brasil é corpo fechado, meu velho. Meu irmão, tem uma placa tectônica que fica no meio do que uma placa tectoy, né? É Tectoy. É a placa de vídeo do Master System. Sim, aí essa porra aí é justamente a dorsal atlântica, né? Pronto, velho. Foi uma dessas porra aí que deu a merda que deu lá no Haiti, tá ligado? Mas não chegou. É, tô ligado. Sim, mas hoje no jornal, no NTV, pô, deu que Caruaru tremeu, assim, tu tá ligado? Deu Caruaru vai tremer. Tremeu mesmo, é porque tem uma. Sabe por que foi, pô? Porque teve um show lá, pai. Caruaru vai tremer. Aí, asa de águia. Aquele cara canta a mesma música safada desde sempre, velho. Ele dá uma chabudinha. E bem devagarinho. Vai descendo, vai subindo. Chabudinha. É a mesma música, pô. E sabe o que é foda? Não, e chiclete com banana também. É uma merda. É a mesma asa música. Asa de águia e chiclete com banana, né? É a mesma coisa, no não. No cacete, ó, do rapaz. Deu, caralho. Você tá molhadinha no cacete do rapaz. Pegar no bigolinho, você fica comendo demais, tá, né? Ah, lambe os culhão, entrar no clima. Mete a xereca. Só pra ver como é que é. Cara, essa inversão que a gente faz é demais, tem que gravar, velho, na moral, velho. Pau e até no clima, batendo palma, pegando em pé. A buceta tá no clima, perdi o galinho. A buceta no clima. Vai metendo, vai. É o filme, ai. Vai metendo, vai. Ouvindo esse papo de placas tectônicas, de filosofia sobre cinismo, Diógenes, parece que a gente é nerd, né? Mas não é nada. Parece que a gente é até inteligente, pô. Na moral, vai tomar aqui, no pessoal, cu. Não sejam idiotas, pô. É um roteiro que tem 3 km, pô, de profundidade. Que cai do prédio assim, ó, e a gente sai puxando, pô. Rapaz, essa GVT é tão rápida que eu baixo as calças de Jesus Cristo lá em cima e ele nem percebe, pô. Caralho! A calça não, pô, as fraldas, pô. Foi fralda, bem numa dessa aí que deu tsunami, tá ligado? Foi, pô, foi um. Tu abaixou as calças, ele tinha um cocô pendurado, caiu na terra. Diga aí. Na moral, pra ser sincero, quando vem essa no jornal assim, pô, a onda assim, ó, pô, invadindo. Aí eu pensei que era um filme e do Godzilla, pô. Não, quando quem me mandou Godzilla. O link, eu não tinha visto, não. Quem me mandou o link, obviamente, por questões óbvias, foi Edwin. Aí eu disse, meu irmão, isso deve ser uma viagem de Edwin, de algum documentário aí que recriaram isso. Mas, meu irmão, quando eu vi, tem uma cena, porque a onda vindo por uma avenida, pô. O cara entra dentro de um carrinho branco, liga o carro e... Eu disse, meu irmão, é mentira que isso é de verdade, dele. acabando tudo assim, meu irmão, um caminhão, velho, levando assim de lado, junto atrás. Meu irmão, um navio, o navio descendo o viaduto lá, pô. Meu irmão, mano, velho, mano, e a manobra que o piloto do navio, não sei se fala piloto. Deve ser Maru. Almirante, eu pô, vi, velho, almirante. Capitão. O almirante brigadeiro, do Gugu, pô. Qual almirante lá do Gugu, que é? Meu irmão, a manobra que ele faz é onda gigantesca, pô, o barco quase dá um mortal, meu irmão. Ele conseguiu botar aquele lado de bicô, meu irmão. Se ele não, se ele tivesse ido pro outro lado, ele tinha que ir contra a onda, pô, pra se salvar, pô. Foi foda, pô. Tomar no cu. Aí pra. Aí ele, meu irmão, vou arriscar, velho. Foi contra a onda, pô. Três ondas seguidas, pô. Ele. Que onda alta do caralho, meu irmão. Salvou. Porque se ele fosse tentar se salvar na doideira, ele ia tomar no cu, que a onda ia cobrir, tá ligado? Mas ele pegou a onda, véio. Veio, ele pegou de frente ou de lado? De frente, dele de frente, de assim, ó, mesmo, subiu assim, ó, pô. Picuda, pô. Na moral, ah, Nike Shox. Lembrei daquele filme, Mãe em Fúria. Poxa, justamente, tá pô. Que, cara... Perícia total do piloto. Vai estar de parabéns, eu gostaria até de convidá-lo para um jantar. Mas... É, Almirante Johnson. Comer marisco. Almirante Johnson estará aqui no próximo programa, que salvou os barcos lá. Porra, falando, botaram aqui no roteiro, né, velho? A pelada, né, velho? Pois é, é um novo evento. Entendeu? Novo evento, primeiro evento do Morre do Mar. Eu ainda prometo que vou participar, porque todos realmente eu sou bigode. Muito ruim pra correr, velho. Meu velho, não tem não, bom, não. Você correndo é o melhor, né? Você quase virava um batente. Pô, e você ali é um 180, velho. Foi horrível. Parece um Velociraptor, pô. Só faltou a cabecinha, assim. Rapaz, falar em dinossauro, pô. Falar de dinossauro aqui, assim, uma notícia. É um dinossauro brasileiro novo aí, né? Foi, e tipo, pra quem sonhava Velocity em, Tramps. Tipo, se fosse Velocity um dinossauro Tramps. Ou fosse um T-Rex, né? O T-Rex foi uns estudos que provaram aí que T-Rex não passava nada mais, nada menos do que um carniceiro. Cachorro gigante. Mas isso aí há controvérsias. Tem muita gente que defende que ele podia ter sido carniceiro e caceteiro. Ao mesmo tempo. Ou então só carniceiro, mas pô... E a turma tem outra teoria ainda, que eles caçavam em manadas. Diferente dos filmes que mostravam eles sozinho, caçando sozinho. Falaram que ele tinha eles formavam uma família. Eles isolavam. Mas muito bicho hoje faz isso, tá ligado? Por falar nisso, eu gostaria até de fazer um adendo. Porra, tá com vocabulário novo. Adendo é 2011, dedo pra dentro, tá ligado? Vocês viram o vídeo que ele eu postei tá no Orkut? Na faculdade, dos búfalos lá contra os leões, véi. Ah, já vi. Oxi, não, a batalha de Krug. Bruto demais, pô. A batalha de Krug, pô, o nome desse. Porra, meu irmão. Num parque, pô. Meu irmão, cadê o programa gravando aí? Oh, tá gravando, meu irmão. Relaxa. Búfalo é um bicho. Meu irmão, mas bruto que inteligência do caralho, pô. A abordagem da manada. Aí eles saíram, foram-se embora, pô. Aí os leões tava lá só se deliciando, meu irmão. Daqui a pouco vem uma galera, velho. A abordagem, a galerosidade, pô. E o foda, sabe o que é? Que ele não se comunica com palavra, pô. É foda, pô. Essas porra diz então, assim, tem um brother nosso aí apanhando. Irmão, justamente, mugido, pô. Mugido, pô. Foda, pô. É que, tipo, na situação da caça, tipo, eles... Até os leões estavam à toa, tá ligado? Os leões estavam à toa e chegou só três búfalos, pô. É como se fosse o pai, a mãe e o filhote. Aí quando os leões deram a botada, eu acho que o pai tentou pegar o filhote. Não, pai chiqueiro, pô. Aí os leões arrastam, o filhote vai pra água, pô. Aí os leões vão atrás do filhote. Aí o crocodilo, pô. Bota aí pra ver. Tá no meu fute, pô. O crocodilo, ele pega também, pô, o búfalo, pô. Aí fica o leão e o crocodilo arrastando o búfalo assim, ó, pô. Pra dentro, pra fora dela assim, ó, pô. Cabo de guerra, bovinho. Cabo de guerra, pô. Só que os leões conseguem vencer ainda e puxa eles pra terra, pô. Aí quando volta, mano, velho, volta a torcida jovem do búfalo assim, ó, pô. Chicago Bulls. E o Chumbu falou dar no leão na limpeza, pô. Meu irmão, pô, que pau do ainda, caralho, meu irmão. Que achei que tinha morrido já. Então, pô, ele levanta, meu irmão, o leão com o chifre assim, pô. Botou pra correr tudo, meu irmão. O búfalo quebra um leão, pô, na limpeza. Pau do caralho, meu irmão. Os leões são foda porque eles são inteligentes. Eles isolam o mais fraco, o mais velho, o filhote. E os outros vão-se embora, tá ligado? Mas nesse caso aí, os búfalos deram uma de bandeiroso, voltaram pro caralho. Esse vídeo tá no blog, viu? Rock the Lionheart, você está ouvindo o War Headbanger. Sou foda. Aí, falando nessa doideira recente, tem o Charlie Sheen aí, muito Loki, velho. É, só, saiu do só fazendo merda, saiu do Two and a Half Men. Ele tá pedindo um milhão. Um milhão, caralho, porra. 3 milhões, pô, por episódio, pô. Pedindo não, que ele se fudeu, que não, negaram. Não, tô dizendo, eu tô falando de indenização. Da indenização. Não, indenização não. É 100 milhões e não sei quanto, pô. É, né? Brutal, eu errei, eu botei um zero a menos. Dois, pô. Alguns milhares de zeros, pô. Não, mas o que ele tá pedindo é brutal, porque ele tá dizendo que a empresa cancelou o contrato. Porra, mas o cara chegou e foi por justa causa, pô. O cara se demitiu, foi, praticamente, pô. O cara chegou no programa de televisão e... Sei. O Two and a Half Men é uma bosta. O Two and a Half Men foi até que temporada. Bosta, um cocô, e aquele cara que trabalha comigo lá, ele é baitola mesmo, pô. Ele falou isso, não. Falou não. O Two and a Half Men vai até que temporada com ele? Uns 10. 8. Ah, e vão substituí-lo, pô. Vão substituí-lo, tá ligado? Não, vai ter graça, irmão, tá, na moral, é porque assim, pô. É porque assim, a pessoa fixa muito na imagem do cara. Mas é porque já fizeram esse seriado pra ele. Justamente, mas assim, porra, qualquer cara falando merda, metida foda, vai ficar engraçado. Ei, pô, pra mas mim, na moral, é piada, o Charlie Sheen, enfim. O Sawyer ia ficar escroto pra caralho. Então, tá ligado? O Charlie Sheen. Ele em si não é um ator altamente engraçado, é, não. Não, tá, não, é isso que eu quero dizer, quem tá? Quem fala isso é quem baba ele. Ele é substituível, pô. É, porque é. A coisa mais fácil do mundo é fazer o papel de um cara rico e foda. Mas Leandrinho, o que ali ele não faz papel de ninguém, ele é ele mesmo. É por eu isso sei, que pô, fica mas engraçado, as, fica as partes que ele precisa interpretar um pouquinho, ele não, é, ele deixa a desejar, é, velho. Pois é, pô. E tipo, podia colocar eu Mano Breno, Ítalo. Porra, pegar uma água lá que eu estou com sede. Ah, mano, Breno, Two and a Half Men, essa é uma boa, hein? Eu tô esperando com 30 mulheres na minha Ferrari, tá ligado? Vou rebocá-las pra uma velha suruba. Eu acho que não vai ter graça, porra, não, viu? O pessoal vai botar outro cara, mas não, não vai. Não, não vai fazer o mesmo sucesso, não. Mas vai ter graça, pô. Pronto, quer ver? Eu vou rir das pedras do mesmo jeito, pô. É como se na segunda ou terceira temporada o ator que fizesse Loki morresse e entrasse outro doido. Mas Loki é um ator do caralho, pô. Sim, pô. É, Loki é um ator do caralho. Aí entrava outro cara, porra, ia cagar no pau, pô. Tipo, com relação a fixação pelo personagem... É isso, tá ligado? Tipo, você se aficiona ao personagem, você quer que termine e morra com ele. É. Mas só que Charles, na minha opinião, é substituível, pô. O cara mesmo do Spartacus. Porra, achei uma merda o cara ter que sair. Eu não vi, não. Porque mas o cara tava doando bem, velho. Tá, mas o cara, questão pegou de uma doença, leucemia, não foi? O câncer, pô, não é sei. É, o câncer fuderoso aí que ele tomou. É, o Dexter, ele pegou um câncer, mas ficou foi, bonzão ele já, ele se recuperou véio. E, não, e gravou aí, na limpeza. Ele melhorou, depois piorou, aí fudeu. Acho que é substituível, pô. Quem tá fudido é King Diamond de câncer, véi. Sério, doido? Câncer não, pô. Aí é foda, é pô. Uma trombose. Uma trombose aí, véi. Sério, véi? Ele tá fudido. Faz tempo, pô, isso daí. Eu tava ele ontem tá... assistindo com o Paloma. Era uma música dele que é The Ghost Family. Olha, é Family Ghost. Meu irmão... Meu irmão, ela botou aqui em minha cabeça e assim, caralho, véi, que voz chata da pô. É não, pô. Aquela voz que ela escuta assim, ó, pô. Ela fica hipnotizada, pô. Não, véi. Não dá não, véi. Tá bom, irmão, é... O cara fica na viagem logo, pô. O cara fica nas dorgas assim, pô. E tipo, porra, o Charlie Sheen, meu irmão, ele é maluco desde sempre, pô. Há muitos anos já, pô. Não, mas ele decidiu... com ele aquele Top Gun? Já, pô, eu assisti, tá ligado? O primeiro e o segundo... Mas tipo assim, pô, ele... Ele decidiu tocar o puteiro, só isso, velho. Depois de ele véio. Fez assim, vou botar pra fuder, depois de pra véio, aparecer pra caralho agora, velho. Depois de velho. E vamos lançar uns quadrinhos com ele, pô, como personagem sabe principal. Sabe o que vai ser escroto? Sabe o que vai ser escroto, pô? Que ele tá quase fechando pra dirigir um filme pornô, pô, do Two and a Half Men, pô. Ei, tá ligado essa não, onda? Mas Two and a Half Men já tem um pornô. Um cara que é bro... Não, mas aí fazer com ele dirigindo, caralho, meu velho. Caralho, velho. Pra provavelmente ele atuando também, pô. É. Provavelmente ele atuando também. Vai ser escroto aí pra caralho. Vai ser foda, eu acho que não, acho que ele não... Vai ser foda, literalmente. Vai se queimar, pô. Vai não, não ele pô. Já teve. Não, pô, ele não tem uma ex-esposa, uma esposa dele, sei lá, uma amante não, dele, né? Atriz pornô? A esposa dele atual é atriz pornô e simplesmente os caras queriam fazer colocar três atrizes, né? Two and a Half Men. As três já tiveram coisa com ele e são atrizes pornôs. Ele só pega o cara come mesmo. Bem, né, velho? O cara que come bem é outra coisa, ele não tá né? E tipo. Que fez uma festa só com atriz pornô, ele foi... Caralho, meu irmão. Caralho, elas véio. Fazem o melhor que elas sabem e eu faço o melhor que eu sei, que é foder. Caralho, quem não é contracenar, né? Ele foi humilde, né? É. E tipo... Ele também tava pra fechar um contrato aí com o Stallone pra fazer Mercenários, velho. É, isso aí é. Ele é um dos atores Tipo, da nova cota aí, velho, de atores do... Mas, tipo assim, eu acho que o Charlie Sheen, ele foi extravasar pra aparecer, velho. Acabou tomando no cu, velho. Eu também acho, velho. Tá ligado? Tipo a Lady Gaga, pô. Ela fazia um negócio, aí um dia ela vai fazer um negócio muito ceboso, que todo mundo vai dizer, que nojo essa mulher, velho. Vai tomar no cu. Que ela botou, não existe não. Meu irmão aqui, o negócio, tá ligado? Lady Gaga, tá ligado? É, no colégio era uma menina altamente tímida e rejeitada. Fala com essa pitoca, porra. Porra, não, não é com pitoca não, ovo. Porra, é foda. Ovo suado aí, porra, da cueca. Mas tá, é foda. Tá uma chance. Puxando triste. O couro do ovo, porra. Mas a Lady Gaga, pô, faz negócio pra aparecer, pô. Não é porque ela gosta de vestir aquela roupa não, pô. Que ela acha, ela olha no espelho e fala, porra, tô linda. Mamá, porque fez, mamá, porque fez. Não. Aí aquela vestimenta mesmo de couro de lagartixa, meu irmão, que ela entrou, era bife, pô, assim, ó, pô. Uma ombreira de bife, tá ligado? É, pô. Um bife, assim, tipo um chapéu, assim, de lado. Carne mesmo, tá ligado? Carne mesmo, pô. Isso foi onde? Aí meu irmão, aí chegou uma galera e chamou ela pra um programa, pô. Aí quando ela chegou no programa, velho, mal ela sabia que ela ia ser fuzilada, pô. A galera começou a tirar onda com ela, velho. Aí ela chegou logo, aí chegou uma mulher vestida com um negócio de vegetal, pô, um negócio assim, pô. Caralho. Aí começou a falar, mas essa roupa aí, tu fez pra aparecer aí, não foi, pô? Ela, não, porque maninha mandou comprar bife e eu não tinha onde carregar. Ela ficou toda sem graça, pô. Tomou no cu e todo mundo rindo pra caralho, ela com a cara de merda, assim, pô. Eu se fudeu muito a raça humana prestigiar tais pessoas. Eu não gosto que muito de Lady Gaga, não. Agora eu baixei um clipe dela, véio, que pra Paloma me mostrou. Que meu irmão. Ah, os clipes dela são conceituais, né, velho? É um dos últimos que aparece como se fosse um nascimento com caleidoscópio, aquela parada que tem jogo de espelho, né? Que meu irmão, baixei ela em HD 1080p, velho. É uma qualidade do inferno. Isso daí é só ter dinheiro, pô. Isso é questão de ter dinheiro, não é questão da pessoa ser foda, não. Não, pô, mas assim, o cara teve a ideia, o visual, visualmente falando. Se fosse igual a aquele... Avassalador, pô. Pronto, por exemplo, ele seria foda. Em 1080p. Não, se ele fosse... Caralho. Ia ser o bicho. Se ele fosse igual a um Lerton dos teclados, pô. Que chega assim com o teclado no bar e faz, vou gravar meu CD e fudeu. Pedreiro, pô. Pedreiro não, pô. O cara é pintor. Ah, o pintor. Pintor o quê? A casa dele, velho. Sim, a gente pode continuar. Bota pra lá que o Italo saiu, a gente pode falar por ele, né? Agora fudeu. Bota fudeu, o programa é nosso, agora a gente domina, pô. O Italo saiu, pô. Admiro muito essa galera aí, pô. Um dia ali tava escutando um Five Finger Death Punch lá na faculdade, né? Um amigo meu. Aí chegou um filho da puta e falou: meu irmão, velho, que porra é isso? É quase que eu falava: vai tomar no cu, meu irmão. Mas só que eu. Sou um cara educado, né? Sou um cara paciente. Aí eu fui calado, ele: meu irmão. Quem que tá chutando isso aqui? Eu. Meu irmão, mudando totalmente de assunto, e sendo o mesmo assunto, já que é metal, tá falando tudo da banda aí. Meu irmão, você conhece um site chamado... Cada banda do caralho, eu já descobri umas 5 bandas já, poderosas. Sou foda. Give it to me, baby. Eu sou sinistro. Give it to me, baby. Sou foda. Eu sou sinistro. O Italo comentou sobre o banheiro, né? Aí, tipo, se os cachorros são bem tratados, como esse que eu vou citar aqui. Sim. Um belo dia eu estava indo correr com o velho Bozão, uma de nossas aventuras, né? Aonde? Lá na Federal, velho? Não, pô, ali na Avenida do Forte, porque é lugar de maloqueiro. Ali é foda, velho. Aí, a bicha de cooperar que ali só corre ladrão, pô. Só ladrão atleta, pô. Aí é treinando pra correr da polícia. É, pô. Só tem atleta ali, pô. Atleta criminoso. Olha o que acontece. Atletas do crime. Eu estava chegando lá, aproximadamente. Aí eu olho pro lado e simplesmente vejo a cena de um pudo. Foi bom. Um pudo. Um pudo. Simplesmente de dor com o rabinho arrebitado. E o seu dono, ele estava. Ele pegou o cocôzinho do animal, colocou no lixo, até tudo bem. Sim. Mas só que quando eu olhei com mais atenção, ele tava com o dedo no furiquim do pudo, girando. Cutucando e girando, para deixar o retetel bem limpinho, pô. Irmão, eu nunca vi ninguém limpar o cu de um cachorro, velho. Eu vi. Eu nunca vi. Meu irmão, o Dona Gênia deve ter limpado pra caralho. Né? Caralho, velho. Ei, velho, edita essa parte aí, na moral. Não, pô. É isso, velho. Mas eu também não assisto mesmo, não escuta não. Aí o que acontece? Foi terrível, né? Foi terrível, mas falando em aventuras com o Bozo. A mão do cara teve... sem nada ou com o papelzinho? O papelzinho. O papelzinho no dedo, assim. Ele tem aquela imagina unha grande que toca violão fazendo assim. Ah, ele tirou o bizil. Ele tirou o ficou a parada pra ele. Imagina, pô, você tem a disposição de pegar o pegar o. A chulipa no cu do cachorro, assim, um toleto pendurado. Imagina, você tem a disposição de pegar o cocôzinho do cachorro, jogar no lixo e cutucar assim, ó, pô. Caralho, velho. Irmão, no meio da rua que é foda, pô. Então, pô, assim, ó, pô. Espera já chegar em casa, né, velho? Meu irmão, dona Dadá já limpou o cu de algum cachorro ali, velho. Nem a tua tia, não, né? Nem isso, velho. Lá em casa é uma frescura do caralho. Mas Renan disse que tinha uma suspeita de que tinha alguém fazendo. Tinha alguém fazendo uma escovação dental ali com o cachorro. Minha tia tá escovando os cachorros da cachorra. Os dentes da cachorra. Ah, não, mas a escovação que eu entendi foi do cachorro pro dono, pô. Não, aí não. Foi Renan. Irmão, seu computador é muito doido, velho. Nas antigas. Não, deixa. Vamos pra aí. Eita. Nas antigas, Renan puto com a tia, velho. Aí disse: essa deve pagar um boquete nos cachorros, essa porra. É um xodó do cara com essas merdas e eu tomando no cu. Eita! Meu Deus, caralho. O cara, menino revoltado. Pesadaço, pô. Aí é foda, pô. Humor pesadão, pô. Porra, um vídeo que marcou a minha semana foi o Zangief Kid, velho. Cadê? Bota aí, não vi não, porra, véio. Não vi não isso não, velho. Foda, na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho seu amigo, no escuro eu sou um perigo. Mas assim, tá esse vídeo aí, tá no blog Zangief Kid aí. Não tá pegando. É a revolução, não vou colocar de novo. É a revolução dos nerds, meu velho. O nerd... vai agora. Os nerds vão dominar o mundo, essa porra. Não, mas os nerds vão dominar o mundo. Mas uma visão que eu tenho de. Todo uma mundo amiga fala. Minha que é nerd, pera aí. Que ela fala que, é nerd, que o patrão fala, vai ser rapaz, nerd. Tu não gosta, pode gostar de nerd, mas teu patrão vai ser. Mas nerd. Sabe qual é a real, velho? O patrão. Sabe qual é a real, pô? O nerd, pra mim, velho, não significa nada, pô. Ah, é, velho. Porque tá ligado, o cara, beleza, o cara vai ter mais dinheiro que eu. O cara vai ter mais. Do outro lado, pô. Só. Tá ligado, eu não vou fazer feito aquele. Aí não, ali é foda. Aquele Rodrigo, tá ligado? Aí, feito aquele Rodrigo falava: não, estudar que só o caralho, pegar a mulher pra caralho. Meu irmão, o cara só pega mulher. Esse cara foi escroto, pô. Os caras que pegam mulher que tem dinheiro é porque são escrotos. É, pô. Vê, tu já viu um cara assim com a mulher? Não, é difícil, pô. Tá a não ser que pague, a não ser que pague. Não, pô, mas mesmo assim, pô, porque os caras são tão otários que não tem nem cara pra chegar lá e pedir e botar a banca mesmo, assim, feito os caras que são escroto mesmo, faz. Com um cara escroto com dinheiro, não, mas, não, chega assim com o carro do caralho e faz. Necessariamente não, velho, porque tem mulher que cara chega... cara nerd, velho. Sim, é, tem, então, pô. Cada, pra tem, cada pessoa pô. Tem a sua cara metade, pode ser com quem com certeza. For. Aí aquele Tonho do Diabo, o cara achar Zé do que Caixão. Vai pegar mulher pra caralho, o cara não nerd pega, não vai pegar não, nunca, pega brother. Não, você pode ter o dinheiro que for. Porque mulher, o cara pega tendo dinheiro, mas não é só o cara chegar e abrir o carro, não. O cara esse tem que pelo menos. Não, pô, mas veja só, mas veja tá só. Mas veja só. Mesmo deve ter tirado não vai pegar nunca, pô. Mas veja só. Caralho, deu caralho. Mas veja só. O cara, tipo, tem dinheiro pra comer muita mulher, pô. Não significa que ele vai comer muita mulher, tipo, uma mulher, tipo, uma tradicional mulher. Não, uma mulher normal não, pô. Ah, a maioria é, pô. É prostituta, pô. Na moral, mas mesmo assim, falando nesse sentido, ele tá e certo. E eu acho que nem o nerd, pô, o nerd retardado mesmo, porque o nerd eu não vejo nem o cara. Não nem existe como... mais esse tipo de gente. Existe, não. Pô, o Rodrigo existe... mesmo, pô. Sim, mas esse cara tem probleminha, pô. Tem probleminha não, fala e feito Felipe Neto, pô. Não, dispense, pô. Ah, é? Felipe Neto que fala. Felipe assim, Neto é tabacu demais. Eu não gosto, não. É dodói, pô. O cara é dodói. Felipe Neto é o do óculos, né? É um sem graça aí. Eu tô ligado. Ele é dodói, na moral. Mas tem, velho. Tem nerdão retardado, pô. Tem uns caras retardados que o cara faz. Ele é nerd, mas ele tem uma grana do caralho. Já viu essa estátua dele? De quem? Desse doido? Felipe Neto? Não é Felipe Neto, não. Felipe Neto é o cara do Crepúsculo, que fala mal do Crepúsculo. É, pô. Ah, então eu confundi. Primeiro o outro lá do óculos. Aquele lá é o... PC Siqueira. PC Siqueira, pô. Seu foda. Se foda. Foda. Essa parada aí do Zangief Kid é foda, né, rapaz? É do caralho. Porque, tipo, até hoje, assim, os maiores nomes de... Beleza. Os maiores nomes do, no mundo da porrada que se tem até hoje sofreram bullying, pô. Sério mesmo? Bass Hunter, Joss Saint-Pierre, Kung Lee, tudo bullying, pô. Foram tudo bullyingado. Foi, pô. O Kung Lee é vietnamita, porra. Ele saiu lá na, no dia do tempo de guerra, pô. Aí chegou nos Estados Unidos e a turma, o vietnamita, filho da puta... Tava logo o menino taekwondo, o menino foi campeão de wrestling. Porrada comendo certo. Tem umas pernas que parece o Zangief, parece o Sagat. Não, não. Às vezes não tem um cabelo grandinho assim que ele. Não, é não, é não. Meio, é não, é não. É um cara que bate pra caralho. A maioria deles. E tipo, a história do Bass Hunter é uma história interessante, porque o Bass Hunter era meio gordinho, que nem esse boy aí, tá? E a turma usava ele pra caralho. Aí ele entrou logo no não sei se foi taekwondo, não sei se foi no Kyokushin. Não sei se foi no Kyokushin. Aí tipo, tinha um craque azucrino a vida todinha. Aí quando chegou no ensino médio, no final do ensino médio lá, que eu não sei como falar, tipo, deve ser um ginásio. É, high school. Pô. Ponto, uma parada. É, high school, ginásio. Quando tava terminando lá os estudos, ele simplesmente chegou pro cara, meu irmão, pega o Dali tu, véi. O cara dispensa, porra. Toda paz, porra. Fica campeão altas vezes, porra, dá uma porrada. Quem vai? Ele chegou e fez, ó, todo mundo que tirou onda aí comigo, ó. Se quiser, ó, pra tapa, vem um por um, velho. Que eu vou dar ali tudinho. Dá ali tudinho. Isso. Vou dar ali tudinho, velho. Na frente de todo mundo assim, pô. Foi chamou maior, na maior mesmo. Chamou na maior, pô. Depois caralho, velho. Crescer foi, pô. Ele apoiou muito na vida, pô. Ele é campeão de alguma. De... Ele hoje tem alguém nesse dia? Alguém se garantiu de ir? Não, se garantiu não. Porque MMA doido, ou UFC? Ele já foi de tudo um pouco, meu irmão. Caralho. De... Bate muito, pô. Aí esse negócio de bullying é tipo. Pra quem? Pra quem tem mente fraca, tá ligado? Realmente pode, é tipo... É o fim do posto, pô. Pô. Pra quem tem mente fraca, o cara tipo... É prejudicado mesmo e é irreversível, velho. É. Mas pra o cara que é raçudo mesmo, o cara, quando crescer, o cara se torna ou o maior arreador do mundo ou o maior porradeiro do mundo, pô. É um efeito, como posso falar? Retardado. Retardado, irreversível, retardado, e inevitável. É o contrário, pô. O efeito contrário. Que é pra pessoa se isolar, porque é pra pessoa... Efeito reverso. Efeito reverso, meu irmão. Meu irmão, eu assumia muito o papel do cara que tirava onda, velho. Não, pô, já meu sabia. Irmão, eu tirei onda quando eu sofri onda, tá ligado? Justamente. É assim. Então justamente, pô, eu aprendi de acordo com o que eu fui sofrendo. Mas todo mundo, pra aprender a zoar, você... Meu irmão, ninguém nasce sabendo de tudo. É foda. Você aprende as coisas quando faz com você, quando você vê a parada, tá ligado? Eu fui vítima de bullying, pô. Poxa, eu fui... Tiraram muita onda comigo, pô, quando eu tava na quarta série. Foi 7 anos de bullying nessa rua aí, naquela rua ali do Cordeiro, pô. Foi, pô? Eu fui, mas eu... Comecei a usar óculos. O que eu me fudia, sabe o que era? Era com... Não era nem com os caras da minha idade, pô. Era com os amigos de Hudson, pô. Porque eu queria discutir de igual pra igual e não dava, pô. O meu pai e minha mãe tinham receio de colocar na arte marcial porque achava que eu e minha irmã ia se matar. Porque eu e minha irmã já brigavam em casa. Pra caralho. É, comigo foi a mesma coisa. Tem efeito é reverso. Justamente, pô. Aí, tipo, vira o taekwondo lá. Inclusive, do grande mestre falecido, o mestre Vaval, assim. E era brutal, pô. Hoje morreu, foi. Brutal, pô, o treinamento lá. Minha mãe, hoje vou colocar esses meninos aí não, porque senão esses meninos vão matar um ou outro. Aí demorou isso, mais isso tempo. Isso tu tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha 7, 8, acho que era a idade ideal pra entrar mesmo na arte marcial. Aí quando eu cheguei, acho que os 13, não, foi menos, 12 anos, aí conheci um cara e ele me levou pro taekwondo. Depois que eu descobri que eu podia chutar e quebrar fácil e fácil a costela do cara, pô, eu não liguei, pô, mais pra bullying nenhum, pô. Eu me senti poderoso, eu me senti assim, mesmo você ter um nível tão alto. Super poderoso, né? Nem mesmo tendo um nível alto. Mas, tipo, eu tenho a noção de que, tipo, se eu quisesse, eu podia tirar a vida do cara, pô. Aí o bullying não me atingiu mais, eu fiquei um cara mais tranquilo, pô. Tá? Mas é o que acontece. No mundo. Aí esse menino do Zangief aí, simplesmente... É um futuro, pô. É um bom futuro, eu faço se eu fosse Daniel White. Ele botou quente no Maguinho, e agora o Maguinho também deu um papo da porra nisso. O que ele levou, mas caralho, o pau, só aquela porrada que ele levou foi de ficar desmantelado com o resto da vida. Mas ele é tão magro que... machucou, foi muito. Mas se ele tivesse machucou, tinha. Ou então, se o boy impacto, tivesse o mesmo tamanho dele. Então, justamente. O boy tinha. Agora, ele saiu tronchinho, vudo. Ele deve ter. Ele ou das duas, uma. Ou foi o joelho. Ele ou foi o ombro. Foi os dele. Dois, pô. Porque, meu irmão, ele saiu. A cabeça, pô. Não foi o ombro, não. Bate com o joelho. Dá pra ele de novo. É a cabeça e o joelho, pô. Ele bate com a cabeça e o joelho. O bulbo cerebral é responsável pelo equilíbrio do corpo, pô. Se ele bateu realmente com a nuca, do jeito que ele pegou ali, pô. Foi a cabeça e o joelho. Foi a cabeça, pô. Agora, de cabeça pra baixo. Ele vai bater exatamente com a nuca no chão, pô. E a menina tava de passagem, pô. Ela tava vindo lá do final do corredor e fez, ei, que zoeira. Eita, que zoeira. Metralha os pés de manga. Eita, zoeira. Ela fez isso mesmo, gordinho. Bota pra fuder. O gordinho virou isso. Sim, pô. Eu levei a... Tava conversando com a Panda, a parte do Teleclass, né? Do Caçador de Zika. E a parte mais engraçada, eles fuzilando os ciganos. Entendeu? Falando, Dom Pedro vai ficar felizão. Dom Pedro, essa parte é foda, Dom pô. Pedro vai ficar... Sou foda. No escuro eu sou um perigo. Cadê aí? Quem me chamou vai querer voltar pro ninho. Vai, continua cantando e a gente vai finalizando. E nisso acabando esse programa maravilhoso, nessa tarde fantástica. Você esse clima verá bom. Olha a música que ao vivo. É mesmo assim. Só esse faltava clima um violão, história esse clima não baiano. Tem fim. Mas na moral, por favor, vou abrir um parênteses aqui. Continua. Pode continuar aí. Do que você abre o parênteses. Pernambucano Todo Duro vai lançar um documentário. Na sua imaginação. Todo Duro foi o maior matador de baiano da história do meu Brasil. Quem entendeu? Oh, que delícia. Eu odeio o baiano, velho. O boxeador. Vai sair o documentário? Estraçaia, amor, velho. Ele estraçaia. Eu vou mandar um recado pro baiano. O baiano que não gosta muito de pernambucano. Se o bicho pegar, eu chamo Todo Duro pra vocês, entendeu? Todo duro. Mas esse documentário é sobre ele mesmo. É, sobre ele mesmo, velho. Mas foi um a um ele com aquele bicho, velho. Foi não. É porque se tivesse a terceira, Todo Duro matava, pô. É. Foi ele cinco matou... cacete, cinco porrada. Ele e Holyfield. Ah, Todo Duro e Holyfield. Três ganhou. Que tá lá o vídeo no Mohamed Ben. Sério, Dudu? Sério, pô. Meu irmão, Todo Duro e Holyfield baiano, porra. Holyfield baiano. Da Bahia, porra, da Bahia. Ué, meu irmão, mas é muito engraçado ver dois caras daquele tamanho. Aí começa a discutir na coletiva de imprensa, um dá um na cara do outro. Aí o cara cospe na mão e dá uma tapa no peito do outro, pô. Aí o baiano faz. Essa coisa não se faz na Bahia, eu vou quebrar a cara dele, cara chorando assim, pô. Ele é vou quebrar a cara dele. Não, agora, vocês chegaram a ver, se lembra, da última luta de Maguila. Cadê meu defunto? E ele como falando, é? Reginaldo tá doente, quem deixou o neto foi eu, tanta pancada. Todo Duro muito escroto. Pô. Muito escroto, pô. Sou foda. Vai! Foda! Sou foda. Sim, como é a parada aí? A última luta de Maguila, pô, passou no ratinho. No ratinho. Que ele apanhou? Meu irmão, era horrível, não, parecia um bulldog, velho. Quem? Peraí. Não, Maguila versus quem? Não sei não, é um doido lá do sul. Sim, mas na moral, Ah tá, pô. Porque se fosse o Holyfield, o Maguila bateu muito, velho. Foi sorte aquele soco de entrada. É o destino de todo lutador, pô. Acabar na luta de Maguila, alguém viu, Dani? Chegou a ver na internet. Na moral, é Evander Holyfield? Tem, pô. Eu nunca vi, tem. Na moral, eu discordo do Breno, mas Fedora, eu acho que tá fraquíssimo, pô. Tá não, pô. Tá não. Porra, Fedora naquele tá fraco. É porque a galera. Acabou o respeito, pô. Foi, pô. Acabou, mas nunca existiu respeito em porrada, não. Pô. Existiu, pô. Existia, pô. Os caras respeitam, pô. Respeita até hoje, pô. Quem não respeita é os fãs, tá ligado? Meu irmão, Ítalo, imagina você enfrentar um cara que levou altos murros na cabeça foda, levou o pilão do Zangief, não foi nocauteado de porra jeito nenhum e não morreu. E o cara nunca perdeu na vida, pô. Suba no ringue com o peso desse, pô. O cara perde, fudeu, pô. Mas, meu irmão, tu viu aquela luta com o Pezão? O cara já vê que ele não tá a mesma pegada. Mas olha o tamanho do Pezão. Meu irmão, ele foi doido também. E o Pezão, ele foi pra cima e foi treinado. Ele foi doido de lutar com um cara muito maior que ele. Que a diferença de quilo era grande, tá ligado? No Strike Force não tem esse negócio de, tipo, peso pesado tem um limite, não, pô. Peso pesado de 90 e tantos até o limite, pô. Até o extremo, pô. O cara pode ter 300 quilos, pô. O cara é peso pesado e luta, pô. Tá? E, tipo... Mais uma vez falando, não foi. Foi o Fedo. O médio pesado é até 94, parece. Se 94 pra cima é pesado. É pesado. A Paloma pode lutar nesse negócio, véi. Caralho. Ela escutar um negócio desse, ela vai achar é bom. Vai cortar a tapioca, meu irmão. Porra nenhuma. O Fedor, ele não regrediu, pô. Ele estacionou. Eu acho, velho. E a galera evoluiu, pô. Eu acho que ele regrediu um pouquinho, velho. Eu acho que não, pô. Eu acho que ele estacionou, pô. Ele levou umas porradas, ele tava cansado. Ele tava fudidaço já, pô. Tava não, pô. Levar um mundo daquele tamanho, eu sei, e ele trocou. Todas que provaram não consegue esquecer. Vai! Pra te enlouquecer. Em Brasília, 8:00 PM. Hora do Morra de Bengue, porra! Mais uma vez de novo nesse programa maravilhoso, eu e o Mano Breno. Estamos aí para agora fazer uma participação. Leia as sugestões dessa galera, né? Que a gente não leu porra nenhuma. É como se fosse o Globo Notícias, só que. Um pouquinho mais tarde, depois da madrugada. Depois da madrugada. Um pouquinho mal gravado esse funk neurótico tocando atrás. Tá tocando atrás, Breno? Tá, pô. Sente a batida, meu velho. Batida violenta, pô. Então vamos ler as sugestões do Bucadia Bigobal, que manda sempre umas sugestões pra nós. Uma juventude hipócrita. Uma juventude cadenciada no ritmo funk, melody. Que não tem cultura nenhuma para dar, mas tem para receber. E vamos dar um pouquinho da cultura, né? Pois é. Porque o programa foi gravado ontem e a gente esqueceu de colocar sugestões. E vamos agora para as sugestões fantásticas desses leitores maravilhosos. A primeira sugestão é do Rômulo do Mato Grosso. Minha sugestão é que vocês não tirem mais férias. Né? Tá de joeira, né, amigo? Se ele pagasse... Tá de joeira. Se ele pagasse alguma coisa pra gente não ganha nem salário nessa porra, nem 13º e ainda quer que não tire férias, porra. Por enquanto somos nossos próprios patrões. Porra, isso tá até ligado. Que é bom, né? Mas ser o próprio patrão sem ganhar dinheiro é foda. Ele mandou o recado, disse que o programa tá foda demais, pediu uma música que depois a gente bota, é o Pearl Jam. A gente coloca sempre que quiser, né? Sugestão de tema, maloqueiros. Porra, bem-vindo. Um tema bem-vindo. Vamos estudar a proposta. Ele quer participar do programa, do quadro Pergunta ao Mano Brendo. E ele pergunta ao Mano Brendo. Mano Brendo, quais os tipos de maloqueiros catalogados? No antigo livro da maloqueiragem esportiva... Tem como os principais tipos maloqueiro, o maloqueiro, propriamente dito, e o que pensa que é maloqueiro. Pra vocês que não sabem, o maloqueiro, ele está um patamar acima dos malandros. Porque o malandro, ele já sabe fazer malandragem, e o maloqueiro faz de tudo, entendeu? O maloqueiro é o que se dá bem em tudo. Maloqueiro propriamente dito é aquele maloqueiro de rua, rapaz, que sobrevive até chupando pedra. Agora aquele maloqueiro que finge que é maloqueiro é o menino criado com vó. É o menino que comeu Neston com banana amassada e farinha láctea e pensa que pode ser do mal, pensa que pode fazer arruaça. Mas só que não sai pone, né? A avó pega, dá o cinturãozado e tal. Já o maloqueiro não sai pone tudo. É o maloqueiro 100% que sempre tem uma forma de se sair. Esse foi o momento do Mano Brandon, um cara muito estiloso, um cara sagaz, um cara que entende. Can't touch this. Vamos a outra sugestão aqui. Porra. Ah, o Bom de Guerra, né? O Daniel Bom de Guerra mandou o recado. Queria parabenizar a rapaze do programa por melhorar cada vez mais o programa e o site. Tá ficando cada vez mais foda. E principalmente o Super Tramps. Pô, obrigado, hein? Porra, que viu minhas sugestões e deu uma melhorada nos conteúdos aí. Só isso mesmo. Abraço poderoso do Bom de Guerra. Pergunta do Bom de Guerra. Algum de vocês já entraram em coma alcoólico? Se entraram, como foi? E outra, quais as bandas de rock e metal favoritas de cada um dos headbangers aí? A minha é o Metallica. Porra, ninguém perguntou pra tu, porra. Tu que tem que perguntar a nós. É uma grande prepotência, né? Uma grande arrogância. Chegar num quadro de perguntas e fazer e já dar uma resposta, né? Alguém já leu palavra cruzada com a resposta lá? Ninguém quer, porra. Só a Isis. Só a Isis. Menina Isis, um abraço. Um da rapaz aí do Morro Headbands. Mas respondendo a pergunta do Bom de Guerra aí. Que pra quem não sabe esse Bom de Guerra, sabe a história do Bom de Guerra? Não. É, simplesmente o cara foi comprar o jogo God of War, pô. Aí lá no camelô tinha Good of War, o Bom de Guerra. Porra, mas respondendo a pergunta, meu velho. É tipo ir pro cara, tá? Como? É tipo Ip, é, Ip o cara. O cara foi comprar o CD do Ip Man, que é um nome chinês, e tinha lá Ip Man. O cara. Eu, caralho, velho. Mas minhas bandas favoritas de rock e heavy metal, eu gosto de Devacan. Eu também gosto de Devacan. Também gosto de Traffic Divine. Também gosto do Traffic Divine. Não gosto, não. Falei só porque é regional. Eu conheço, na verdade, pô. Na verdade, eu gosto muito de lambada e ritmos mexicanos folclóricos. Eu também. Tipo um Olodum. Um Olodum. Catinguele. Catinguele, muito bom. Molejão. Final. Molejão é lendário. É os príncipes do gospel metal. De rua, de street. Mas como alcoólico eu nunca entrei, mas eu já cheguei perto da morte quando eu tomei uns 5 litros de carreteiro. Quando tava e até hoje não consigo também, tomar. Merda pra caralho já. É, né? O Breno, quando toma um, ele fica da brodagem e chora e dá abraço, velho. Só não dou a bunda, velho. Graças a Jesus, né, velho? E ele pediu também a música de Aerosmith. Daqui a pouco vocês vão ver, a gente vai tocar. Vamos tocar? Não vamos tocar. Foda-se. Sugestão de tema, falem sobre carnaval. E aí falamos, né? A gravação foi ontem, a gente tá gravando a par. As sugestões. Um extra, né? Pra que comprar o DVD, né? Pra que comprar o DVD? Vamos lançar um Blu-ray cheio de extra, high definition. Você vai ver até o aparelho de barbear no cantinho do meu quarto. Porra. Pendurado, o golfinho nos quadros que tá ali por detrás do guarda-roupa. Por aí vai. O sabiá voando pela janela. Muito bom. Pô, outra pessoa participando do Pergunta é o Mano Breno. Vamos soltar a trilha aqui, né? Solta a trilha. Have a time. Pergunta para o Mano Breno, rapaz, que empolgação, né? Gravando pela segunda vez, que deu uma merda aí. Mas o Daniel, Bom de Guerra, ele quer saber. Mano Breno, eu sou um juvenil muito romântico. Gosto de mulher que leva relacionamento a sério. Mas tipo, uma mina me disse que se eu fosse procurar as certas, eu ia me fuder, porque raramente se encontra. E aí a minha dúvida, eu procuro a certa ou vou pegando as safadas e quando aparecer... Eita, caralho. Puta que pariu. Eu pego. Eita, fudeu. Mas aí vem a minha dúvida. Eu fico esperando as certas ou vou pegando as cachorras até aparecer um dia certinha, pô? O que eu tenho para dizer, meu caro Daniel Bom de Guerra, é que tudo na vida passa por um processo seletivo. Isso desde a sua infância, quando você escolhe a melhor mamadeira, até a idade adulta, quando você escolhe o melhor pipiu. Quando você vai chupar outras coisas mais agradáveis. Não tanto, né? Porque às vezes... Depende do estado termal da parada, né? Estado físico, do estado mental também. Pois bem, a dica que a guria aí lhe deu, acho que é válida sim. Uma boa dica. Porque a mulher que leva o relacionamento a sério, ela não vai deixar de levar o relacionamento a sério só por você estar traindo ela. Ela vai continuar respeitando o relacionamento como todo sempre. Entendeu? O que ocorre? Ocorre que muitos homens, entendeu? não consegue entrar em um denominador comum, como fala um pai de um grande amigo nosso. De seu Tota. Tem que saber mediar, tem que saber... Tem que saber a hora da zoeira, rapaz. É. Encontrar a que presta. Essa parte é boa, é. Não consigo respirar, fico louco pra pegar, melhor tu se preparar, que o Tigrão vai te ensinar. Agora é ruim se tu fugir, que o Tigrão vai te guri. Se tu corre por aqui, eu te pego logo ali. Eu vou lutar até o fim, vou trazer você pra mim, eu te chamo. Encontrar que presta, continuar com as sacanas. Você vai viver bem e sua mulher também. Vai levando a vida na pirocada, meu amigo. Vai garantir duas mulheres. É melhor dar a tacada boa na caçapa do que jogar as bolas fora. Pois é. Tá dito. Siga o conselho da guria. E do Mano Brenda. E seja feliz. As preparadas. As popozudas. O baile todo. Só as cachorras. Mais uma pergunta aqui dos ouvintes maravilhosos que tem aqui no Morra de Venga, Paloma de Recife, e ela pede pra colocar umas músicas pesadas. Uma música pesada aí rolando no fundão, mano. Tá escutando não, pô? Aqui é Sentença. É Made to Baby com PC. Vou colocar aí pra galera baixar e ouvir, beleza? É, ela pede uma música, Job for a Cowboy, que a gente... Não vai tocar. Não vai tocar, né? Não vai tocar, não. Não vai tocar não, vai deixar essa música tocando que é melhor. Mas pra até pensar por ela ser namorada de época, né? Pensar pode até dar um... Dar pela um, camaradagem, é, né? Pela camaradagem, pela família restar, pode né? Pensar em pensar. É... Reinaldo Jacobina, do Planalto. Alto. Planalto, alto. Ele pede que a gente fale sobre o filme de Justin Bieber. Não. Aquele filme deve ser uma bosta, né, velho? Eu acho que fizeram pra... prestigiar o moleque e dizer que ele... dele. É, pô, porque a ideia é uma jogada de marketing pra dizer que ele não foi favorecido pela mídia, tá ligado? Ah, não, sim. Não, pra dizer que ele não é bicho aí já tem que fazer um... documentário da Discovery Channel. É um filme tipo daqueles filmes de Natal, que é A Vida de Jesus Cristo. 4 horas, primeira parte e tal. E ele pede pra gente comentar a cerimônia do Oscar. Porra, a cerimônia do Oscar é muito bacana. Foi um verdadeiro jogador de basquete, eu acho que um dos melhores da categoria. Entendeu? Tem que, assim, tem que ser revista toda. O Oscar, pô, essa foi trupe. E eu fiquei pensando, o Oscar, velho, jogador de basquete, qual é a ligação dessa porra? É o Oscar, pô, o Oscar. Cerimônia bacana, faltou muita coisa, faltou principalmente a gente concorrendo aos melhores caras vilões bonitos. E mocinhos. E melhores vilões e mocinhos, interpretando vários papéis, né? Mano, o Breno às vezes tá de Darth Vader, eu tô de Batmaô, tá ligado? Que é um personagem que eu adquiri aí, convivendo com o Springfield e aqueles caras muito loucos. Criei o Batmaô. É tipo... não sei o que é tipo assim, não. Mas é tipo alguma coisa aí que ainda vou criar. Temos personagens muito foda, né? Joe Milano. Jack Liderico. O Peter Manfredo. É, tá pra concorrer a gente nas melhores imitações do mundo, né? Eu pois imito é. Um pato dono e porra. Ai, ai, é, faltou nós, porra. Faltou nós aí concorrendo ao melhor podcast do mundo. Eu acho que o Mercenários deveria receber um Oscar pela maternidade. É, melhor filme másculo do ano. Do ano. É, o Mercenários. Mercenários. Melhor podcast zoeira. Porra, essa que não dá pra gente concorrer porque simplesmente... Isso é injusto, né? É injusto, cara. Com deixa outros. Os meninos aí começar, né, a parada, né? O trabalho deles é significante, mas porém é esforçado. É, o rapaz lá, o Jacobina lá, não pediu música nenhuma, é, só foi isso mesmo. Vamos tocar a música dele então, né? Ah, não pediu música, é, vamos tocar a música dele que é nenhuma. É, vamos agora, sugestão de Cláudio, Claudinho de São Paulo. Cláudio de São Paulo pergunta, vocês gostam de carnaval? Adoro. Não. E o Mano Brenda? Não. Porra, eu gosto de carnaval porque é feriado, velho. Não gosto nem do feriado de carnaval. Por quê? Porque os seres humanos enlouquecem, entendeu? Ai, vira tudo uma bosta. Mas uma bosta, como assim? Explique mais. Rapaz, eu nunca vi tanta... putrefação anal. Encefálica também. Num evento como um carnaval, pô. O ser humano é oprimido o ano todo e deixa pra jogar toda a merda no ventilador em uma semana. Se é fosse, verdade. Se fosse mano. Pra ser oprimido o ano todo, era pra jogar uma merda no ventilador o ano todo, pô. Era pra ser uma arruaça. Era pra ser uma verdadeira arruaça, é verdade. Eu gosto de carnaval porque é 7 dias em casa, sei lá quanto tempo é. Muito bacana passar um tempo em casa, você vai pra folia, você toma uma cachaça. E aqueles shows que são de graça, mas também não são bons. Tá ligado? Aquele Alceu Valença que já tá tocando faz bem 80 anos que ele tá tocando ali no Marco Zero todo ano, velho. Que não tem mais graça. Que não tem mais graça. Acho que nunca teve também. Deveria colocar um show de stand-up do Mano Breno. Seria pois muito é. Mais futuro. É, vamos a outra sugestão. Tem a sugestão de... Jonas. Jonas Balrog. Balrog, sei lá. Jonas. Jonas R. Baldson. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Tava falando de quê mesmo, aí? John Balrog, pô. É, Jonas R. Baldson. Jonas Balrog. Jonas Balrog. De novo? Do Rio de Janeiro. De novo? Eu ainda não li a sugestão do cara, não, caralho. Leu, porra? Li, não. Foi no que a gente gravou e não gravou, pô. Ó, leu, bem, caralho. Acho que não pode deixar de falar daqueles roqueiros caretas que não bebem. E também daqueles que bebem e ficam tudo fodido nas ruas. E isso não é ser roqueiro, cara. Isso não quer dizer que o cara seja roqueiro. Porra, ele tá falando isso. Ou vamos falar de uma coisa, vamos falar de outra, né? É, né? Primeiramente, aqueles caras que não bebem... Ó, tá dentro do direito deles, né, velho? É. O cara bebe se o cara quiser, velho. É menos risco de fazer merda. É, tem gente que bebe e fica loucona aí, fica querendo... Tem gente que chora. Tem gente que chora, tem gente que quer brigar, né, Mr. Show. Tem gente que dá a bunda. Tem gente que fica ladrando, né, cachorro. Tem gente que vira homem bomba. É, por aí vai. E a galera que bebe demais e fica fodida aí, meu irmão. Glicose na veia. Soro caseiro no estômago. Papinha na boca, mamãe lá, lencinho quente na cabeça. Banho pelado. E acha que tá bonito, porra. Acha que tá style, acha que tá bem na balada, todo vomitado. O cabelo todo cheio de arroz. Feijão no pé, meu amigo. Que vergonhoso, rapaz. Que feio, Jesus Cristo não prova isso. Jesus Cristo nunca deu uma vomitada na vida, divino. Já imaginou? Coisa feia, pô. Na ceia. Na primeira vomitada de Jesus, já ia perder os 12 discípulos e os 400 lá seguidores, meu velho. O Twitter dele ia ficar todo zoado. Não dá, não dá. Quem fica fudido assim não recebe respeito, não é vangloriado pela galera. E o recado que esse filho da puta aí mandou, o Jonas Balrog: o programa de vocês é foda. Eu fico sempre ansioso quando falta pouco tempo pra sair o programa. Espero que continue assim. Eu espero que não. Eu espero que melhore ainda mais. Atingir níveis interplanetários, intercostais. Os meninos lá do Japão aí, com a onda de sorriso que se alastrou. E espero ter uma audiência melhor, né? Umas pessoas mais inteligentes e tal, mais bonitas. É. Porque o público tá feio pra caralho, rapaz. Vamos encher isso daí. A qualidade desses ouvintes tá meio pedregosa, né? É, tá putrefado, meu irmão. Aí o cara mandou a pergunta: no caso de zoofilia, a mulher prefere o cachorro ou o cavalo? O cachorro. Não, eu acho que vou prestigiar o nosso amigo Aldemar. Com certeza. Eu acho que as mulheres preferem o cachorro, né? Aquela linguinha áspera. É, tem um sorriso nos lábios, a linguinha pra fora, já é um chama amigo atenção, do né? Homem, já pode ser camuflado em casa. Ah, é, vai morar no apartamento e por que quer um cavalo? O cara vai, o marido vai, oi, rapaz, quer um cavalo? Ei, rapaz, casa esse cara com a biloca maior que a minha. A biloca do cachorro, pelo menos, é rosa. Já é um negócio de hermafrodita aí. E pequenininha, é. É, o cara já não fica com medo de ser largado, porra. É, ele pede sugestão de tema. Falem, vocês falaram de empregos desumanos, devem falar agora de empregos bons. Empregos bons: massagista de modelo, ator pornô. Deus, porra, que emprego bom. Vamos candidatar a vaga de Jesus Cristo, nosso Messias. Italinho, a Messias, a bênção da sua salvação, da sua vida. Vamos, continuando com esse programa maravilhoso, lendo outras sugestões aí, né? Mano, Breno, o que, é que você tá achando desse programa aí, fantástico aí? Melhor que todos, velho. Melhor que todos. Não ouvi nenhum podcast na minha vida, mas o da gente deve ser melhor. Bom de Guerra mandando outra sugestão. Bom de Guerra em Vila Velha. Não sei nem se eu vou ler. Vamos aqui jogar um Joga em Pô, um pau ímpar pra ver se lê. Uma dedonha. Uma dedonha. Cara ou coroa? Cara ele lê, cara não lê. Jogou a moeda? Não. Vamos ler. Caiu, vou ler. Quero botar um link de uns gordinhos. Como é, velho? Queria botar esse link de um vídeo que mostra o poder dos gordinhos em relação aos funkeiros de escrotos. Ah, aquele vídeo do Zangief Boy. Dá tempo. É, já comentamos, você tá com notícia velha aqui enchendo nossa caixa de e-mail. Você merece ser esculachado, velho. Tá poluindo nosso programa. Tá poluindo minha caixa de spam, meu amigo. O seu gás carbônico cerebral. Puta que pariu. Olha, eu imprimi. A gente tá destruindo árvores. Tá fudendo a galaxosfera, porra. Dá um tempo, meu irmão. Não manda mais esse negócio, porra. Como é que manda merda? Manda pro Nerdcast, pro Nerd Office, pro Podosfera. Mas não manda pra cá. Não continua essa porra. Eu vou te meter uma facada na cara, irmão. Se tu continuar essa porra. Quer mandar merda? Manda via Sedex, porra, que é mais rápido. É, porra, não polui esse caralho. Se na minha caixa de spam amanhã tiver um e-mail teu, tu tá fudido, irmão. Vou mandar um Antrax pelos correios Sedex dizer que é um prêmio. E ele manda pergunta: qual foi a coisa que mais doida que vocês já fizeram bêbados? Porra, velho, o que eu já fiz foi quando eu tava muito loucão de carreteiro. Eu cheguei na mulher de uma banda que eu odeio, velho, que eu acho uma merda. E eu fiz: ei, banda do caralho, velho. Você tem talento pra caralho. Você canta muito, velho. É mesmo? Aí ela ficou toda encabulada. Poxa, eu canto muito, velho. Melhor vocalista de Recife, velho. Porra, você vai parar na Jovem Pan qualquer dia fazendo metal, velho. Quando eu vejo jovens como você, eu vejo que o metal... O metal pode dar certo, cara. Que continue assim, velho. Sempre essa coisa maravilhosa. Sempre avante. E o Mano sempre. Breno, qual a maior merda que você já rapaz, fez? Rapaz, eu acho que foi te levar pra casa de bike, Italo. Bêbado ainda, né? Bêbado. Pô. Ah, foi fora aquele dia. Foi fora. Que eu vomitei na casa do vizinho, na porta do vizinho, achando que era a minha porta. Eu não sei como eu voltei pra casa de Alcimar, pô. Eu não lembro do caminho. A gente tomou praticamente uma garrafa de Jack Daniels só. Com seu Tota. Fora as Heineken, as outras paradas. É, mano, a zoeira é boa, mas o cara fica meio zoado, né? A bebida é o maior inimigo do homem. Um homem que foge aos seus inimigos é um covarde. Porra. Falando sobre minha mãe, sobre carnaval, sobre bebida, minha mãe ia sair de casa... Só que eu tava de carro, né, velho? Não é bom o cara beber de carro, né? Aí minha mãe fez: filho, não vai beber, né? Eu olhei pra cara dela. Ela fez: porque bebida não dirige com direção. Eu fiz: porra, mãe, bebida combina com tudo. Com arroz, com feijão, jurubeba, caldinho de camarão. Inclusive com um carro, pô. Que coisa mais radical do que uma garrafa de Heineken num carro polo esportivo. Conversível. Sei, cara, conversível, pô. Sugestão de tema: televisão e programas de escrotos. Tá, pode ser. Um dia. Um dia. Quando a gente já tiver gravado sobre todos os temas do universo, a gente grava um sobre televisão e programas de escrotos. Pensar em usar o tema dele, né? É. E agora a última sugestão de Olavo de Manaus. Tava desaparecido. Um grande abraço pro Olavo. Não conheço. Ah, mano, o Breno já esqueceu do rapaz. Ele pede pra tocar uma versão de reggae do Kiss. Que tem tudo a ver com álcool e zoeira. Vai até tocar. Essa a gente vamos toca. Vamos tocar, pô. Essa a gente toca. Vamos tocar. Finalmente pedi uma música boa nessa uma porra. Música boa. Ou botar um reggae com misturado com Kiss. Ó, pense nisso. Se você assistir Godzilla de trás pra frente, verá a seguinte história: um largato gigante reconstruindo o Japão e ainda saindo de Muoque até o oceano. Belo porra, pensamento. Belo pensamento. Esse menino merece o Oscar. O Oscar Schmitt. Não, o prêmio Nobel da paz, que é dado às pessoas inteligentes, que eu não entendi ainda. Não entendi também não. É, pra mim era pra pessoas pacíficas, né, velho? Pede o reggae do Kiss ou a bossa nova do Iron. Vamos ver aí, vamos decidir. Sugestão de tema: Olimpíadas. Quando chegar perto das Olimpíadas, a gente faz esse programa. É a Olimpíadas do Faustão, né? É, ele faz aqui. Quadro pergunta é o Mano Breno. Mano Breno, Você chora quando escapole? Ele mandou uma risada. Eu já produzi a risada. Ah, é o a. Rué, rua. Hauê. Hauê. Risada bonita, né? Bem. Chuachuê. E a resposta é rua, rua, rua. Não, nem conheço esse cara. É, pô, se fudeu, Olavo. Porra, grande abraço aí pra você. Acabou essas sugestões. Até o próximo programa, que a gente vai ler mais sugestões e tchau. É, isso foi um pequeno extra que vai ser acrescentado ao programa normal, né? Um programa. Um programa bom. Contínuo. Um programa e... legal. Porra, escutem o resto aí. É. E fique aí com a programação da Rock Hot Friday. Que não é tanta coisa, que né? Que não é tanta coisa, mas é bom. Vem aí Lula Queiroga. Lula Queiroga é o nome dele. Lula Queiroga é alguém conhecido, né? Eu nem sabia. Lula Mendonça é o programa Rock é a Lei. Metal não... é a Lei. Eu não muito sei. Muito bom. Eu não sei o que é transmitido antes ou depois do nosso programa. Eu também não. Eu não sei como é que essa rádio sobrevive sem nós. As férias. O que, é que eles fizeram nas férias? Sabe o que é, pô? Sabe do que vive essa rádio? O quê? Programa Morre de Bang é de 8 horas da noite. Algumas pessoas acham que é de 8 horas da manhã. Aí entra, aí fica lá esperando. Porra, deve ser de 9. Aí chega 10, sim. Aí, porra, deve ser de 10. Porra, deve na ser de 11. Na expectativa, hein? Na expectativa. Então, caralho. A Rádio Rock Friday sobrevive de expectativa. É, os caras ficam esperando passar a vinheta do programa, pô, pra rir um pouquinho, pô. Mas acabou. Continua aí com a programação normal da Rádio Rock Friday. Até mais, tchau. Tchau. Tchau, porra de beijo. Beijo, entra, beija é, todo mundo. É, vai beijar homem, vai se fuder. Sou foda. Sou foda. Esse programa tá realmente uma bosta, foi feito sem pauta aí. É, mas foi bom. Mas o próximo bom, vai ser bom, pra quem fez foi bom, porque... Não, na moral, foi informativo, tá ligado? Novo. Mas não foi muito engraçado, não. A gente promete melhorar. Quem me chamou? A gente não começou com o primeiro com o pé direito e toma fudeu. Tchau. Falou, até a próxima e manda sugestão lá em humorredbanger.com. Tchau aí, pessoal. Até adeus! Tá de volta, morro de bem, graças a Deus. Falou, tchau. Tá, tchau. Foi fraco esse programa, foi fraco. Foi não, foi legal, velho. Não, pô, foi legal. Pô, foi legal, graças a Deus.